A fecheiro 52, oitava parte, em alto mar. Capítulo 40. Preparativos para o embarque. Terá de ser o Artemis. Depois de fechar a secretária portátil, o primo de Jamie massageou a testa. Conhecera o cinquentão. Nesta altura, Jared tinha bem mais de 70 anos. Mas a cara afilada, o corpo enxuto e a sua incansável capacidade de trabalho continuavam a ser os mesmos. Só o cabelo lhe denunciava a idade. Tinha passado do negro ao branco puro. É uma caravela de tamanho médio, com uma tripulação de 40 pessoas, mais ou menos, comentou. Mas a temporada já acabou e não creio que consigamos nada melhor. Todos os barcos que vão para as Antilhas partiram há mais de um mês. O Artemis devia ter saído com o comboio da Jamaica, mas precisava de umas reparações. Prefiro que seja um dos teus barcos, com um dos teus capitães, garantiu-lhe Jamie. O tamanho é irrelevante. Jared ergueu uma sobrancelha com ceticismo. Ah, é? Em alto mar, talvez concluas que é mesmo muito relevante. Nesta altura do ano, o vento sopra com força. As caravelas são sacudidas como se fossem cortinas. Posso perguntar-te como te passou pela cabeça a atravessar o canal de barco, primo? Perante esta pergunta, a cara de Jamie tornou-se ainda mais lúgubre, acentuando as olheiras. Cá me arranjarei, disse arisco. Jared olhou para ele com um ar duvidoso. Sabia muito bem o que lhe sucedia em qualquer tipo de embarcação. Mal pisava o convés, ainda que o barco estivesse ancorado, ficava verde e prostrado. Isso tinha-me preocupado. Bem, suponho que não há alternativa, suspirou o primo. Pelo menos terás um médico à mão. Isto é, suponho que pensas acompanhá-lo, querida. Sim, garanti-lhe. Daqui a quanto tempo é que o barco estará pronto? Gostava de procurar uma boa farmácia para me abastecer de medicamentos antes de partir. Jared franziu os lábios, concentrando-se. Uma semana, se Deus quiser. Neste momento, o Artemis está em Bilbao. Com bom vento, chegará depois de amanhã com uma carga de couros curtidos de Espanha. Ainda não contratei um capitão para a viagem. Ando à procura de um que seja adequado. Talvez tenha de ir a Paris contratá-lo. Serão 4 dias de viagem e dei volta. Adicionemos um dia para completar o abastecimento, encher os tonéis de água e outros detalhes. Pode estar pronto para partir dentro de uma semana ao amanhecer. E quanto tempo demora a chegar às Antilhas? Perguntou Jamie. Durante a temporada demora 2 meses, respondeu Jared. Mas nesta altura, com as tormentas de inverno, poderão ser 3 ou até mais. Poderá mesmo não chegar. Claro que Jared, como qualquer antigo marinheiro, era muito supersticioso e tinha muito tato para expressar essa possibilidade. Também não mencionaria a outra questão que me ocupava a mente. Não havia provas de que o barco azul se dirigisse às Antilhas. Só contávamos com os registros que Jared tinha conseguido no porto de Le Havre, onde o Bruxa, nome muito adequado, figurava como originário de Bridgetown, na ilha de Barbados. Descreve-me outra vez esse barco que levou o jovem Ian, pediu Jared. Como navegava? No cimo das ondas ou bastante afundado, como se levasse uma carga pesada? Jamie fechou os olhos para se concentrar. Depois disse, iria jurar que ia muito carregado. As frestas dos canhões estavam a menos de 1 par de metros da água. O primo assentiu satisfeito. Isso significa que não estava a chegar, mas de partida. Enviei mensageiros aos principais portos de França, Portugal e Espanha. Com um pouco de sorte, eles averiguarão de onde partiu e que destino leva. Os lábios finos contraíram-se-lhe. A não ser que ele se tenha feito pirata e navegue com papéis falsos, claro. Para já, não se pode fazer mais nada. Agora vamos para casa, que a Matilde está à nossa espera para jantar. Amanhã mostro-te a lista de mercadorias. enquanto a tua mulher vai procurar as ervas dela. Eram quase 5 da tarde e já havia escurecido por completo. Mas Jared tinha uma escolta de 2 homens equipados com mocas e tochas para nos acompanharem até casa. Le Havre era uma próspera cidade portuária e não convinha andar pelas docas depois de escurecer, e muito menos quando se era um rico mercador de vinhos. Apesar do cansaço da viagem, da umidade opressiva, do penetrante cheiro a peixe e da fome que me corroía, sentia-me reanimada. Graças a Jared, existia uma possibilidade de encontrarmos o jovem Ian. O primo de Jamie também estava convencido de que, se os piratas do Bruxa não tinham matado o jovem de imediato, o mais provável era que o mantivessem com vida. Um rapaz saudável, qualquer que fosse a sua raça, podia ser vendido nas Antilhas como escravo ou criado, por umas 200 libras, uma soma muito respeitável nessa época. Uma forte rajada de vento e várias gotas geladas sufocaram-me um pouco o otimismo, recordando-me que, por mais fácil que fosse localizar Ian ao chegar às Antilhas, primeiro era preciso que tanto Bruxa como Artemis aportassem a essas ilhas. E as tempestades de inverno já estavam a começar. A chuva tinha caído com mais intensidade durante a noite, tamborilando insistentemente no teto de ardósia, mesmo por cima de nós. Eu teria achado aquele som penetrante e soporífico, mas, dadas as circunstâncias, aquele arranhar baixinho parecia ameaçador e não pacífico. Mesmo após o substancial jantar de Jared e os excelentes vinhos que o acompanharam, naquela noite não consegui dormir. A minha mente evocava imagens de lonas empapadas e mares agitados. Pelo menos essa excitante imaginação só me mantinha acordada a mim. Jamie, em vez de subir comigo, tinha ficado a discutir com o primo os pormenores da viagem. Jared estava disposto a arriscar um barco e um capitão para colaborar na busca. Em troca, Jamie embarcaria como comissário. Como quê? Tinha exclamado eu ao ouvir a proposta. O comissário é o homem que supervisiona a carga, a descarga, a venda e a disposição da mercadoria, explicou-me Jared com paciência. Foi esse o contrato. Nós levávamos mercadorias até à Jamaica, onde as trocaríamos por um rum para a viagem de volta, que teria lugar no final de abril ou em princípios de maio, quando chegasse o bom tempo. Se chegássemos à Jamaica em fevereiro, Jamie poderia dispor do Artemis e da respectiva tripulação durante 3 meses para viajar até Barbados ou onde fosse necessário, à procura do jovem Ian. 3 meses. Esperava que fosse tempo suficiente. Era um acordo generoso. Ainda assim, Jared, um mercador de vinho expatriado em França há muitos anos, era suficientemente rico para não se ver muito prejudicado com a perda de um navio. Não me escapou o facto de que, enquanto Jared arriscava uma pequena porção da sua riqueza, nós arriscávamos as nossas vidas. O vento parecia amainar. Como não conseguia conciliar o sono, levantei-me com um cobertor sobre os ombros e aproximei-me da janela. O céu era de um cinzento profundo e mosqueado. As nuvens carregadas de chuva brilhavam com a lua por trás. Ainda assim havia luz suficiente para vislumbrar os mastros dos navios ancorados no cais, a menos de 400 metros de distância. Balançavam para a frente e para trás com as velas bem enroladas por causa da tempestade. Dentro de uma semana eu embarcaria num deles. Não me atrever a imaginar como seria a minha vida assim que encontrasse Jamie, ainda menos se não o encontrasse. Mas encontrei-o de facto, e num curto espaço de tempo imaginei a minha vida enquanto mulher de um impressor imiscuída no mundo político e literário de Edimburgo. Depois imaginei uma aventurosa existência enquanto contrabandista e, finalmente, a vida pacata numa quinta das Terras Altas que eu já antes conhecera e que apreciava. Agora, num igualmente curto espaço de tempo, todas estas possibilidades tinham sido frustradas e eu enfrentava, de novo, um futuro desconhecido. Estranhamente, esta situação excitava-me mais do que me preocupava. Há 20 anos que levava uma vida estável, enraizada pelas minhas ligações com Brianna, Frank e os meus doentes. E agora o destino e as minhas ações tinham-me libertado disso tudo e senti-me como se navegasse livremente, à mercê de forças muito mais fortes do que eu. O meu hálito tinha, entretanto, embaciado a janela. Desenhei nela um pequeno coração, como costumava fazer com Brianna nas manhãs frias. Depois escrevia as iniciais dela no interior do coração. B-E-R. Brianna Ellen Randall. Ela ainda se chamava Randall ou era Fraser agora? Hesitei e então escrevi duas iniciais no interior do coração, J e C. Ainda estás acordada? Perguntou. A chuva não me deixa dormir. Fui abraçá-lo, satisfeita pelo facto de o calor do seu corpo sólido poder dissipar a aura fria da noite. Ele estreitou-me contra si, apoiando a face no meu cabelo. Cheirava um pouco a náusea, mas muito mais a velas e tinta. Tens estado a escrever? Perguntei. Ele olhou-me com assombro. Sim, como é que sabes? Cheiras a tinta. Afastou-se um pouco para se pentear com os dedos. Tens o nariz de um porco guloso, Sassená. Caramba, muito obrigada por tão elegante elogio. E o que estiveste tu a escrever? O sorriso desapareceu-lhe do rosto. Uma carta para a Jenny, disse. Tirou o casaco e começou a afrouxar a gravata. Não quis escrever-lhe antes de ter falado com o Jared, para poder contar-lhe quais eram os nossos planos e as possibilidades que tínhamos de recuperar o Ian são e salvo. Fez uma careta. Sabe Deus como reagirá quando o receber. Mas nessa altura já estarei em alto mar. A redação não devia ter sido nada fácil. Mas supus que se sentiria mais calmo depois de tê-lo feito. Enquanto ele tirava os sapatos e as meias, aproximei-me por detrás para lhe soltar o cabelo. Felizmente já está feito, comentou. Atormentava-me ter de lhe dizer o que se passou. Escreveste a verdade? Ele encolheu os ombros, como sempre. No entanto, não lhe tinha dito a verdade a meu respeito. Comecei a dar-lhe uma massagem nos ombros. O que aconteceu ao Sr. Willoughby? Perguntei. O chinês tinha-nos acompanhado, colando-se a Jamie como uma sombra. Presumo que esteja a dormir no estábulo. Jamie bocejou. A Matilde disse que não estava habituada a ter pagãos em casa e que não era agora que ia começar. Deixei-a a espregir água benta na cozinha onde ele tinha jantado. De repente pegou-me na mão para me acariciar a pequena cicatriz do pulgar. O jota que ele tinha traçado com a ponta da faca quando nos separámos, antes de Culloden. Não te perguntei se queres acompanhar-me, disse. Podes ficar cá. O Jared alojar-te-ia de bom grado, aqui ou em Paris. Ou talvez preferisses regressar a La Libroche? Não, não me perguntaste. Sabes muito bem qual é a minha resposta. Olhámo-nos com um sorriso. Tinham-lhe desaparecido da cara as rugas de cansaço e de pesar. O vento assobiava na chaminé e a chuva corria pelo vidro como uma torrente de lágrimas. Mas eu já não me importava. Agora seria capaz de adormecer. Na manhã seguinte, o céu estava descoberto. No escritório de Jared, uma brisa fria abanava a janela, sem conseguir penetrar no abrigo interior. A casa de Le Havre era muito mais pequena que a sua prodigiosa residência de Paris, mas ainda assim compreendia 3 andares de excelente conforto. Aproximando os pés do fogo, afundei a pena no tinteiro. Estava a fazer uma lista de todos os produtos medicinais de que podia precisar nos 2 meses de viagem. O álcool destilado era o mais importante e o mais fácil de conseguir. Gerard tinha prometido trazer-me um barril de Paris. No entanto, é melhor pôr-lhes um rótulo diferente, dissera-me, senão os marinheiros irão bebê-lo todo antes de zarparmos. Escrevi então banha de porco, alho, milfólio. Escrevi também borragem. Abanei a cabeça e rasurei, escrevendo em vez disso borragine, o nome porque então era conhecida. O trabalho era lento. Longe iam os tempos em que conhecia os usos medicinais de todas as ervas comuns e de outras bastante esquisitas. Era preciso recordá-los. Não contava com muita coisa. Enquanto ia escrevendo os nomes das ervas, vinham-me à memória o cheiro e o aspecto de cada uma delas. Do outro lado da mesa, Jamie lutava com as suas próprias listas, escrevendo desajeitadamente com a sua maltratada mão direita. De vez em quando detinha-se para esfregar a ferida do braço, que estava a cicatrizar bem, enquanto soltava uma imprecação em voz baixa. Puseste sumo de lima na tua lista, Sassená? Perguntou. Não. Queres que ponha? Ele afastou uma mecha de cabelo e franziu a testa olhando para os papéis. Depende. É costume o cirurgião de bordo levar sumo de lima. Mas nos barcos pequenos, como o Artemis, não costuma haver cirurgião. Todos os alimentos correm por conta do tesoureiro. Como também não levaremos tesoureiro, porque ele não teve tempo de procurar um nome de confiança, essa missão também está a meu cargo. Bem, se tu vais fazer de tesoureiro e comissário, suponho que serei a coisa mais parecida com um cirurgião que teremos a bordo, disse eu sorrindo. Eu encarrego-me do sumo de lima. Está bem? Continuámos a rabiscar em amistosa companhia até sermos interrompidos pela entrada de Josefine, a criada. Vinha anunciar-nos uma visita. Está à espera à porta. O mordomo tentou impedi-lo. Mas o homem faz questão de falar consigo, Monsieur James. Jamie ergueu as sobrancelhas. E que tipo de homem é? Josefine apertou os lábios sem se atrever a dizê-lo. Aquilo despertou-me a curiosidade e aventurei-me até à janela. Parece um vendedor de rua. Traz uma espécie de mochila às costas, informei esticando o pescoço. Jamie enlaçou-me a cintura para me afastar e espreitou pela janela. Ah, é o comerciante de moedas de que o Jared falou, exclamou. Mande-o entrar. Josefine retirou-se com uma expressão muito eloquente na estreita face. Pouco depois regressava na companhia de um jovem alto e despenteado, de uns 20 anos, que vestia um casaco fora de moda e umas calças demasiado grandes para ele. Tirou da cabeça o chapéu negro, muito sujo, descobrindo um rosto magro, de expressão inteligente e enfeitado por uma barba escassa. Como em Le Havre só usavam barba uns poucos marinheiros, não precisava do solidéu para revelar a sua origem judia. O moço fez-me uma vénia desajeitada e outra a Jamie, lutando com as alças da mochila. Madame, monsieur, muito obrigado por me receberem. Falava um francês estranho. Eu é que agradeço, disse Jamie. Não esperava que viesse tão cedo. Disse-me o meu primo que você se chama Mayer. O comerciante assentiu com a cabeça, com um tímido sorriso por entre as mechas da barba juvenil. Mayer, sim. Não foi nenhum incómodo, estava na cidade. Mas vem de Frankfurt, não é verdade? Foi uma longa viagem, comentou o meu marido cortês. Observou a vestimenta do visitante, que parecia ter saído de um caixote de lixo. E empoeirada, suponho. Aceita um pouco de vinho? Mayer pareceu confuso com a oferta. Depois de abrir e fechar a boca várias vezes, contentou-se com um silencioso gesto de aceitação. No entanto, a sua timidez desapareceu ao abrir a mala. Estendendo um pano, foi abrindo saquinhos e depositando o respectivo conteúdo sobre o veludo azul, pronunciando os nomes das moedas com ar reverente. Os seus olhos refletiam o brilho do metal precioso. Monsieur Fraser diz que deseja ver o maior número possível de moedas raras de Grécia e Roma. Não trouxe todas as que tenho, evidentemente, mas posso mostrar-lhe algumas. Se assim o desejar, poderei mandar trazer as outras de Frankfurt. Jamie abanou a cabeça com um sorriso. Temo que não haja tempo, Sr. Meyer. Temos de... Só Meyer, Monsieur Fraser, interrompeu o jovem com cortesia, ainda que com uma leve tensão na voz. Perdão? Jamie dedicou-lhe uma leve inclinação de cabeça. Espero que o meu primo não o tenha induzido em erro. Terei muito gosto em pagar-lhe o custo da viagem e adicionar mais alguma coisa pelo tempo que o faço perder. Mas não desejo comprar nenhuma das suas moedas. Se... Meyer. O jovem elevou as sobrancelhas com ar inquisitivo. O que desejo, explicou Jamie lentamente, inclinando-se para observar as moedas, é comparar as suas moedas com as minhas recordações de várias moedas antigas. Se vir alguma similar, perguntar-lhe-ei se sabe de alguém da sua família, já que você é muito jovem, ou de outra pessoa que possa ter comprado essas moedas há 20 anos. Como o jovem judeu parecia estupefacto, sorriu. Compreendo que é pedir muito. Mas o meu primo disse-me que a sua família é uma das mais entendidas e uma das poucas casas que se ocupa destes assuntos. Além disso, ficar-lhe-ia profundamente agradecido se pudesse informar-me de quem se dedica a esse negócio nas Antilhas. Meyer observou-o e inclinou a cabeça. O meu pai ou o meu tio poderiam ter feito uma venda desse género. Eu não. Mas tenho aqui o catálogo e o registro de todas as moedas que passaram pelas nossas mãos nos últimos 30 anos. Dar-lhe-ei as informações que puder. O senhor vê aqui alguma peça como as que recorda? Jamie estudou as moedas com muita atenção. Por fim, afastou suavemente uma peça de prata. Esta, disse. Havia várias, assim, com estes golfinhos. Depois pôs de parte um disco de ouro muito gasto, com um perfil impreciso, e outro de prata. Estas, 14 de ouro e 10 das outras, as de duas cabeças. 10! Os olhos de Meyer dilataram-se de estupefação. Nunca teria imaginado que houvesse tantas na Europa. Jamie assentiu. Tenho a certeza, tive-as na mão. Estas são as caras gêmeas de Alexandre, explicou Meyer, tocando no ouro com reverência. É uma moeda realmente muito rara. É uma tetra de dracma. Foi cunhada para comemorar a batalha de Anfípolis e a fundação de uma cidade no mesmo local. Jamie escutava com atenção. Ainda que a numismática não lhe interessasse muito, sabia apreciar a paixão de um homem pelo seu trabalho. Meia hora depois, após novas consultas ao catálogo, o assunto estava concluído. Naturalmente, monsieur, as nossas transações são confidenciais, disse Meyer. Por isso, só posso dizer-lhe que moedas vendemos e em que data, mas sem revelar o nome do comprador. Fez uma pausa pensativo. No entanto, sei que o primeiro comprador destas moedas faleceu já há vários anos. E nessas circunstâncias, encolheu os ombros. Esse comprador foi um cavaleiro inglês, monsieur. Chamava-se Clarence Marylebone, Duque de Sandringham. Sandringham! Exclamei assombrada. Meyer olhou para mim com curiosidade. Depois voltou-se para Jamie, que demonstrava apenas um interesse amável. Sim, madame. Sei que o duque morreu, pois possuía uma extensa coleção de moedas antigas que o meu tio comprou aos herdeiros em 1746. Aqui está a nota de transação. Eu estava inteirada da morte do duque, por experiência mais direta. Murtagh, o padrinho de Jamie, matara-o numa escura noite de março, pouco antes da Batalha de Culloden, por fim à rebelião jacobita. Engoli em seco ao recordar a última vez que vira o duque, com uma expressão de intensa surpresa nos olhos azuis. O duque de Sandringham tinha prometido a Carlos Stuart, o Bonnie Prince, 50 mil libras para reunir um exército, com a condição de ele recuperar o trono de Inglaterra. Meyer acrescentou hesitante. Posso dizer algo mais? Quando meu tio adquiriu a coleção do duque, depois da sua morte, não encontrou nenhuma tetradracma? Não, murmurou Jamie. Não podia ter encontrado. Obrigado, Meyer. E agora bebamos à sua saúde e ao seu livro. Meyer guardou no bolso as libras de prata que Jamie acabava de lhe dar para pagar a deslocação. Depois de se despedir com profundas reverências, pôs na cabeça o desonroso chapéu. Adeus, madame. Adeus, Meyer. Calei-me por instantes. Meyer é o seu único nome? Perguntei por fim, hesitante. Algo brilhou nos seus grandes olhos azuis. Mas ele respondeu com amabilidade. Sim, madame. Os judeus de Frankfurt não estão autorizados a usar apelidos. Sorriu. Os vizinhos designam-nos, fazendo referência a um velho escudo vermelho que estava pintado na fachada da nossa casa há muitos anos. Além disso, não, madame, não temos apelidos. Josephine voltou a entrar para acompanhar o nosso visitante à saída. Minutos depois ouvi o ruído da porta a fechar-se quase violentamente. Jamie, ao percebê-lo, aproximou-se da janela. Que Deus te acompanhe, Meyer, escudo vermelho, disse sorrindo. Jamie, disse eu, lembrando-me de uma coisa, falas alemão? Sim, respondeu vagamente, ainda atento à janela e aos barulhos na rua. E como é que se diz escudo vermelho em alemão? Perguntei. Jamie olhou no vazio por um momento e então o seu cérebro ligou uma coisa com a outra. Diz-se Rothschild, Sassenach. Porquê? Lembrei-me de uma coisa, só isso. Olhei pela janela, o matraquear dos sapatos de madeira há muito se dissipara nos ruídos da rua. Bom, creio que toda a gente tem de começar de alguma forma.